3168, oceano identificação, deixa de chegar da Bermationa, para o nível 060, e a gente na 020. 0 para localizador, curva direita na PO 065, essa pro interceptor, está atualizado o eletrônico da pista 0, está estabilizado. Direita pro 065, para interceptar o localizador, está autorizado a destruir da 0-9-0. Chamando o antena 3 a 2, ela 5, limite ao localizador. 2 a 1, 5, limite localizador, 1-8-8-8. Vai seguir para a CIO 11 horas, comando 5 milhas, rumo ao Nordeste, Umbrava 738, passando 3.500 pesos da Parabéns no teste. Reduzindo 2009, 1246, reduzindo 7 para 2109. 2109, Doral 276. Autorizado plano para Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano. Subida Fuca, Jamo, Aracaju, curva esquerda após a decolagem, pista 10, código 5066 e o controle 120, decimal 8. Foi sem apoio, não controle. Zero curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju, 5066 e o controle 1208. A direita via Índia, ponto de espera, torre nessa mandeta frequente para decolar. Índia, ponto de espera, bota pronto. Já está estabilizado. Essa 150 para o localizador, brigada LS, que é o 10, chamada estabilidade com 98. Teria condições de agilizar as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo, a gente decola de imediato. Sim, só faz autorização. Aguarda. Ali mantém pistão no zero, agilizando as manobras. Ali mantém o zero. Ali mantém o zero. Ali para 2209, atualizado o até 4.6, ou a gente na 0.19. Fizeram o solo 58, libere a direita, parte autorizado o Alfa Kilo para o parte 3. No parte 3 atende aos sinalizadores, posição prevista a 2 Lima. Delta Alpha Kilo, Max 342, Lima 3. Autorizada a decolagem de sono zero, vento 1,10 graus, 7,9. Azul 49, zero, taxi à direita via Índia no ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Direita na 060, ligado pelo lock, descida 2000, pés autorizado. 3,97. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1,10 graus, 8 nós. Autorizado, pouso no zero, gol no 888. Chame 6313, decolou 0100, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 308, 69, 3, 9. Chilena 363, contato radar na decolagem, subiu a via Cedar São Viana, pelo nível 360. Via São Paulo 360, pode voar, Nina, da presente? Chilena 363, pelo visto no 73, Avenida. 1246, estabilizado. 1246, completa a tripulação, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 1-2-4-6. Boa noite, reporte para o seu externo. Reporte para o seu externo. Está confirmando. Bono 888, solo ao 02, libere a direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Direita Alfa antes da Juliette com 1888. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 0-0 graus, 9-9. Livre pouso, zona 2-4-6, zona 2. 980, reposte quando pronto para a decolagem. Tá pronto, 4880. 4178, desejo de vocês para a aproximação, chame o torre na frequência 1-9 do sinal 95. Claro, Patrônio, boa noite, 1-9-3. Patrônio, qual a possibilidade de voar Monte, uma para o 63-3? Estimando 3-3, eu gosto da relação. Obrigado. Estamos 3178, boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Passamento. Ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 888. Azul 4980 ali, mantém agilidade nas manobras. Mantém agilidade nas manobras. Então 3178, o Embraer da Azul ingressando neste momento na pista. E em breve iniciará a decolagem. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Ok, aguardando. Patrulha Solo 05, libere a direita, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, chama 246. Torre Salvador, muito boa noite, chama de nós, Federal. Boa noite, Federal, aguarde, confiança. Azul 4980, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 1-0 graus, 8-9. Sou o Zé, capitão, no céu. Protaxi, Lúcia 3305, 1-3-8, Boeing, 340, alterna a portaria. Táxi de Apache Índia no ponto de espera, reposta pronto para a decolagem. Reposta pronto no ponto de espera. Reautorizando, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Vamos na 246. 232, 63, 13, boa noite. Autorizado, pistão no 0, vento 1-0 graus, 8-9. Autorizado, pistão no 4980, decola 07, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4980, decola. Azul 4980, contato da decolagem, supervista da PUCA, pelo nível 350. Pode vir a nível 350, Azul 4980. A curva à direita, código 5072 e o controle em 120, décimo 8. Prezado com 2360, decola da 1-0, nação do mundo ali da morte, na sua primeira direita. Proteção 1-0, com base, proteção 1-0, 5073, aciona, controle 20899-76. Chama para posicionamento, Federal 9973. Salão 08, Salão 09, libere a direita, Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 7. Até o 7, na frente, portão 7, Brasil. 478. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus 089. Ali decolar, 3305. Salvador Azul 2774, autorização para Porto Seguro 60. Azul 2774, autorização para Porto Seguro, nível de voo 60, conforme rota do plano, uísque 33. Subida coral no Bravo, primeira curva direita, código 0220 e o controle em 119, corrigindo 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro 160 via Rota do Plano. A saída coral 1 no Bravo vai interceptar o ISO 33, saída com curva direita. 0220 transporte, 120 decimal 8 controle. Chama para posicionamento, Azul 2774. Cliente, Azul 2774. Boa noite, Papai Qualquer Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via pêndulo 10, Taubaté. Subida, São Bruno, Leda, Motiva, com curva direita após a decolagem. Código 5073 e o controle em 120, decimal 8. Aguarde para o cotejamento. São 3305, decola os 12, controle Salvador 120, decimal 8. 208, 3305, boa. Azul 5001, no cotejo, por gentileza. O Azul 5001, está autorizado, Guarulhos, transporte em rota, saiu por 120, só bater. O nível 340, decolando da terra, tem o 1, leva a mostra. Com curva direita, pode vir, 5035, pode vir. Correto, chama para posicionamento 5001. Posicionamento, obrigado. 9800, estamos sempre em Recife na frequência 126 do sinal 85, Eterna 125 do sinal 45. Autorizado pelo ano Yankee, Paris Yeltsin, nível de voo no 40, inicial, Uniski 33, subida coral no Bravo, com a primeira curva direita após a decolagem, pista 10, código 0221 e o controle em 120, décimo 8. Código 10, o nível no 40, o Uniski 33, aerovia, decolagem da pista 10, a saída coral 1 no Bravo, curva direita após. Transponder 0221 e o controle 120-8. Tu és o 4959. 4959, correto, para puxar o funcionamento. Salvador, Valente, Lega 2, 2, 4. Estacionamento Luzes 4, essa é a identificação. Dessa vez chega da Bermagiana para o nível 050, o ajuste na 019. E a Bomé 1 050 na 09, alguma possibilidade de voar no contato para presente? Já é a 2x4, montando o número 2 na Boa turma, 2000, 723. Obrigado, seu para o táxi com 973. Táxi 99973 do Superal, tem 4 a bordo, 310, galhão. Na saída do Pátio 3, aguardando para seguir até o ponto de espera, Superal 9973. 3 é o táxi até a saída do Pátio 399. bloco para o táxi do POD 100, 4 horas e 55, terminando o convite. Taxa direita via Índia, no ponto de espera, chame pronto para decolagem. Tenho um problema em pronto, obrigado. Nada. Federal 9973 via Pátio, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, estamos nessa frequência para decolagem. Pátio Índia, chama nessa, 9973. Azul, 001, autorizado a linha de decolagem, pistão 0, vento 1,10 graus, 8 nós. Linha de decolagem está aberta, 001. Federal 9973, ali mantém o destino 0. Ali mantém 90, 99. Controle, boa noite, Azul 5001, São Bruno, passando 1300. Azul 5001, contato radar, decolagem 380, São Bruno, disponível 340. São Bruno para 340, Azul 5001. Na 2204, autorizado 53, meu pai. Hoje está na aeronave. Sim, Orison 723. Lona 723, contato com a estimação, chama sua linha frequência 1-9-6-9-5. 8-9-5, boa noite. Lona 2-4, 2-0-2-8, autorizado a lança feita por estima 0, é estabilizado. Aqui é o aceito na 10-0-2-4. Salvador, azul 4959 para o táxi, 65 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Patinja, no ponto de espera, chame pronto para decolagem, azul 4959. Subir o táxi via táxi Índia, lá estava pronto com azul 4959. 723, me escuta. Boa noite, estabilizado X-Ray 1-0, Capa Vista. Boa noite, Globo 723, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8-9. E pouso 1-0 para o Globo 723. Federal 9973, decola 3-1, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8-9-9-7-3. Controle, Federal 9973, boa noite. Federal 9973, boa noite, com catadão do colágeno, sob a viação do São João, no primeiro 360. Viação, voando 36, passando 2000, posso valer, dá? Federal 9973, manda um perfil de saída. Manda um perfil, 9973. Azul 5001, azul e pesado. O base, 5001. Salvador, o azul 4959 no ponto de da Índia, pista 1-0, pronto. Azul 4959, ciente, mantém o ponto de espera. Mantenho, 4959. 4959, corrija, ali mantém pista 1-0. Tem azul 4959. Bono 723, solo ao 33, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa 959, ao alinhar autorizada a decolagem, se possível agilizando, vento 1-0-0 graus, 7-9. Ao alinhar, seguindo decolagem, azul 4959. Fechando a 2-4, com certa aproximação, chama sua na frequência 1-9-6-9-5. Bora aqui. Xanemia 224, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 134, informação Bravo. 1134, boa noite, um minuto para a cópia, Maceió. Aguarda. Seguro, azul 2774 Romeu para puxa estacionamento. Autorizado, chama para o táxi 2774. Sim, autorizado puxa estacionamento, azul 2774. Chamei 2274, pouso autorizado pistão no zero, vento 100 graus, 89. Repouso 6224. Azul 4959, decola 35, controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, boa noite, até mais. 1134, pronto, cópia? Copia. Autorizado Maceió 350 conforme rota do plano. Subida Puca, Jamo, Aracaju, com curva esquerda. Código 5104 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Maceió, nível 350, rota conforme o plano. Na saída Puca, Jamo, Aracaju, curva esquerda. Transponde 5104. E o controle 1208, gol 1134. Correto, 1134, chama para puxa estacionamento. Chama lá. 5972, pronto para cópia. Okay. Autorizado Galeão, 360, conforme rota do plano, Doppler 2144, Serra Golf Romeu, OP November 857, Moço. A subida será São João 1, Leda, Doppler, com curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5076 e o controle em 120, decimal 8. Aprovado 5972 da Rio, Daniel 360, deixando a 90 para a primeira direita, deixando a Sambo 1, Lenda, Doppler, abertura 44, Serra Golf Romeu, abertura November 857, 5076 transponder, 208 é o controle, está no pátio 36 Romeu para puxa estacionamento. Rio 5972, cotejamento correto, número 2 no setor. Chame 224, solo 38, libere direita, taxi alfa, chame a Juliette. Direita alfa, Juliette, é 2, né? Lima 354, essa é a identificação, veio o SAP ponto que está chegando do Mediano, desce pelo nível 050 e existe o Salvador 1099. Sim? Bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Serra Salvador, pronto, táxi. Táxi Apache Índia, no ponto de espera, chama nessa frequência quando pronto para decolagem. 7, Apache e Índia, lá chama 10895, ajuda 2774. 4 visual com o ATR da Azul Texiana, teu ponto de espera, com a sua esquerda? Ah, sim, vai sim, visual com o ATR da Azul. Passagem ao tráfego, ingresso de IR, portão 4. Ativo, após a passagem do portão 4, né? Cadê o destino? Rio 5972, puxa a sana, chama para o táxi. Ok, puxa grau 72. Puxa a sana, chama para o táxi. Puxa a sana, chama para o táxi. Grau 72. Só aí, Salvador, 1-3-4, posição 2, puxa o equipamento. 1-3-4, aguarde. Salvador, 2-7-7-4, próximo ponto de espera. Azul 2774, autorizado ingresso e decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Pista autorizado ingresso e decolagem, Azul 2774. Para o táxi 5972. 3 a bordo, 1337, alterna Guarulhos. Táxi a Pati Índia, ponto de espera, chame nessa frequência quando pronto. Pati Índia chamará no ponto de espera pronto, 5972 a Rio. Decola aos 44.1208. 208. Controle o azul 2774. Azul 2774, controlado com o ar, se for ligando meu zero, vista do coral. Polo 60, Coral Azul 2774. 3972. Anima 3, Rio, 5972. Anima 3. Bom, Luma 34, puxa a cena, chama para o táxi. Puxa a cena, chama para o táxi, Luma 34. Oi, Salvador, boa. 4732, do centro da Bravo, com a sua cópia. Na 4732, abaixo, cópia, Fortaleza. Roda, 4732. Chilão 2012, sua identificação do serviço chegado no mês de ontem, para o serviço voo 050. Somente uma tentativa de chegada. Por gentileza, confirmar o número do 6274, por favor. Azul 274, voo direto para o 972, aguarde mais um minuto para a decolagem. Ok, 972. Então, 4738, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza 370 conforme rota do plano, preso no 9, subida Momo, transição Froti, com curva esquerda, código 5110 e o controle 120, destino 8. Autorizado Fortaleza 370, decolando a Lazar, primeira curva esquerda, Momo, Froti, destino 5110, controle 208. Ao resto, chama para o posicionamento, 4738. Olá, 4738. Salvador, boa noite, Puxarana 224, pelo Pop Aracaju, se escuta. Minha 224, acabou de sair seu plano. Só um minuto para a cópia, ainda não sai forte do transporte.